levanta, levanta, nega manhosa. Deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Ô nega, deixa de fita, prepara minha marmita. Levanta, nega, vai te virar. Levanta, levanta, nega manhosa. Deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Ô nega, deixa de fita, prepara minha marmita. Levanta, nega, vai te virar. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Vai à feira, joga no bicho e vê se te aguenta. Economiza, olha o dia de amanhã. Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Do futebol eu sou fã. Levanta, nega, já tá na hora, comadre. Passa o peixe no Eufrásio, vai procurar uma lavagem de roupa. E não gasta tudo, não. Levanta, levanta, nega manhosa. Deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Ô nega, deixa de fita, prepara minha marmita. Levanta, nega, vai te virar. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Vai à feira, joga no bicho e vê se te aguenta. Economiza, olha o dia de amanhã. Eu preciso do troco.